Você está com a Rádio 14, AM 1420. Mercado Santa Rita, na Coronel Vasconcelos, esquina com Hermínio José Soares. O seu parceiro nas compras do dia a dia. Tem seu Ultra Gás P13, o seu gás de cozinha. E ainda você ganha um brinde. Ligue para 999-02-2532 ou baixe o aplicativo Mercado Santa Rita. O seu parceiro nas compras do dia a dia. Tem de tudo. E você? Não gasta muito. Você pode sonhar, e a gente vai realizar. Você merece o seu lugar, sua casa pra morar. Quem acredita, realize. Você pode confiar no nosso jeito sério de cuidar de você. Casa Peregrino, porque você. Esta semana, as ofertas são bicicleta Aro 26 Germânia por apenas 88 mensais. Bicicleta Verona Aro 26 Aero Catraca por apenas 81 mensais. Bicicleta Verona Aro 26 Predador por apenas 98 mensais. Bicicleta Boxer Hammer Aro 26 por apenas 53 mensais. Bicicleta Super Forte Houston Aro 26 por apenas 68 mensais. Bicicleta Aro 20 Masculina. Colina Camp Trail por apenas 53 mensais. Casa Peregrino, você merece o melhor. Viva melhor. Quem sabe comprar bem, compra no Feirão do Povo. No Feirão do Povo tem o que você precisa para uma vida saudável, com produtos da melhor qualidade, selecionados e frescos. Feirão do Povo, mais variedade e qualidade em sua vida, que garantem economia para você e sua família. Atendimento de segunda a sábado, das 8 ao meio-dia e das 14 às 19h30. Feirão do Povo, na Edmundo Dreyer, quase esquina com a CIS Brasil. Você está ligado na Tapense. Lembrando, daqui a pouquinho, teremos às 3h05 da tarde, o nosso espaço da recordação. Você vai ficar a partir das 13h05 com o espaço de todos os sons. O horário para recordar. Nós vamos acionar o nosso túnel do tempo digital. Você sabe, sempre de segundas a sábados, das 3h05 até as 4, o nosso túnel do tempo musical. E aproveitando a deixa, eu não posso deixar de lembrar que amanhã nós vamos ter também o espaço da nostalgia no Vale a Pena Ouvir de Novo com Enio Fontoura a partir das 11 da manhã. Um programa que tem proximidade com esse que fazemos aqui das 3 às 4, ou seja, resgatar músicas que nem sempre são colocadas pela maior parte das emissoras. Confira amanhã. Enio Fontoura, algum tema específico amanhã, Enio? Amanhã, seleção normal do programa, das 11 às 12 horas. O Enio, brilhantemente, sempre coloca programas temáticos, mas amanhã ele vai fazer, digamos assim, usando a expressão dos velhos tempos, um programa versátil, com músicas para todos os gostos. Então já fica aí o convite para que o pessoal acompanhe hoje às 13h05 e amanhã às 11 da manhã, para quem gosta de recordar. Vamos seguir com o espaço de músicas românticas e sertanejas, trazendo agora Raça Negra. Dou a vida por um beijo, eu também. Tapense, 2h35. Tapense, colocando muito brilho na sua tarde. Você está acompanhando o espaço de todos os... Ou não, isso é daqui a pouco. Você está conferindo agora único espaço com músicas sertanejas e românticas. É verdade. Sempre nesse horário, de segundas a sábados. Agora nós vamos trazer uma doce voz. Figura bonita no palco, que tem uma voz agradável. Uma figura, como diriam os mais antigos, angelical. Me refiro a Paula Fernandes. Vamos trazer uma gravação ao vivo com Eu Sem Você. Tapense, 2h48 e à tarde, 1420. Você está com a Rádio 14, AM 1420. Conservar o que tem é valorizar o que é seu. Agora em Tapes, Motortec, oficina especializada em motores a diesel e a gasolina. Diagnóstico avançado em injeção eletrônica, caixas de câmbio manuais e automáticas. Responsável técnico Éder Araújo, na rua Otávio Job 418, telefone 996-43-1071. Próximo a Casas Peregrino d'Arces Brasil. Motortec, telefone 996-43-1071. Zelando pelo seu patrimônio e sua segurança. Os bons tempos estão de volta. Vale a pena ouvir de novo. Todos os domingos, às 11 horas da manhã. Seu pet está com você em todos os momentos, não é mesmo? Por isso ele merece sempre o melhor. A MacPet cuida da alimentação do seu amigo há mais de 20 anos. Sempre investindo na atualização de sua receita para a nutrição balanceada do seu companheiro peludo. Porque ele merece. MacPet, alimentação completa, segura e saborosa para seu pet. Uma marca Norsul Alimentos. Na Serraria Pinos Sul de Ornélio Gutieri, você pode adquirir madeiras de pinos tratada bruta e beneficiada e madeiras de eucalipto com 5,40 metros e na bitola que você desejar. Para construção ou reforma de sua casa ou galpão ou melhorias em sua propriedade rural, procure a Serraria Pinos Sul. Tem no fim da rua 13 de maio, número 1540. Serraria Pinos Sul. Bons preços e produtos de qualidade. Você está ligado na tarde 1420. Movimentando o seu horário vespertino sempre de segundas a sábados, da 1 até as 4. Estamos ingressando agora, quando temos 3 e 7, no espaço de todos os sons. O horário para recordar aqui na Tapense. A partir de agora nós vamos acionar o nosso túnel do tempo digital. E para fechar muito bem a semana, nós vamos começar trazendo uma sequência de sucessos do grupo ABBA. Vamos relembrar 10 grandes sucessos dançantes do grupo ABBA. Começando, é claro, com a música ícone Dancing Queen, aqui na tarde da Tapense. 3 e 8, um espaço de todos os sons pra você.